Estado alinhado de decolar, vento 180 graus, através da direita, com 1.5 nós. Decolagem, Cristiano 6747. Sete, decola os 3.000, controle 2.0 desse momento. 2.08, boa noite. Consultor de Salvador, boa noite, objeto 6747. 6747, contato radar, suba 3.60, direto da EL. 3.60 da EL, 6747. Maia, boa noite, Europa, 084. Boa noite, 084, please call 118 to decimal 905, 118-905. 1895. Well, good evening, Europa, 084. 084, go ahead. Good evening, Europa, 084, position 11, Airbus 330-200. With the information, in 10 minutes, ready to Madrid. Roger, are you ready to copy 86 clearance? Charlie, Charlie. Okay, you're clear to Madrid, flight level 390 via Upper Zulu 10 until Natal, then according to a flight plan route. After takeoff, turn left to book a departure, ZPA transition, squawk 5005, and control is 120.8. Okay, clear to Madrid by Upper Zulu 10 Natal, flight plan route, flight level 390. After departure, left turn to Puka, depart, and squawk 5005, and 120.8, Europa 04. Ready, it's Puka departure and ZPA transition to Delhi. Puka departure, ZPA transition, obrigado. Okay, call to start up. É a 3-1-3, hoje também é puxo de estacionamento, beleza? Que a gente quadra. Autorizado, chame táxi, 6313. Autorizado, chame táxi, 6313, hoje também é. Web 6747, chame Recife 1251. 1251, 6747, boa noite. Salvador, boa noite, Xereia 6224, transfere final. Autorizado, a linhagem decolar, vento 180 graus, 15 nós. A linha decola, 10, 6303, ouça, né? Desça para 2 mil pés, chegada Mário no 021. 021, 2 mil na maré, porta para o Laguna. Pode. Decolos 48, controle 20, decimal 8. 208, bora. 6313, Ocean. 6313, radio contact, climb level 360, the departure by heading Leda position. Ok, heading Leda now, 36, Ocean 6313. Houston, 6313. Right. That's very handy, breezy. Very much. 6313, maintain. Now departure. Channel 6313, come to center frequency 1251. 251-6313. Alfa 3178, desça para 2000 pés, chegada Mário no 021. 2000 na Mário. Cidade LS 6224, vai chegar. 6224, torre 1895. 1895, grato, dragão. Torre, boa noite, Sané 6224. Estabilizado, LS passando externo, vai chegar. Licença autorizado, pouso. Pista 10, vento 180 graus, 15 nós, através da direita. 180 no 5 nós. Torre Salva Delta 3305 com informação Alfa. 05 para Recife, pronto, cópia. 013305. Autorizado, Recife nível 330, via turística 58, decola da 110, curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju, aciona 50, 12 e o controle frequência 120, decima 8. Autorizado, Recife 330, via 58, decola da 10, curva à esquerda, Puca, Aracaju, 50, 12 ao transponder, 208, controle, portanto 3305. Correto, sem pressionamento. Avisou web 7 no 6. 7 no 6, torre 1895. Obrigado, senhor. Boa noite. Boa noite. Boa. Olá, Salvador. Muito boa noite. Web 7 no 6, 5 no 0. 57 no 6, ciente, continua a aproximação. Reposta nem checado final no 0. Ah, será, web. Viador 24, solo 59, livre táxi à direita, via Alfa, chame antes da Juliette, mantenha a escuta. Vai lembrar, chame antes da Juliette, mantenha a escuta, Xenair, 6224. Alfa Yankee Oscar. Bom dia, solicitando permissão de reboque do Singer, posição 9 do pátio principal para o pátio 3, posição 612. Que aguarde para o reboque, que aguarde para o reboque. Sim, antes estou aqui na guarda. Está autorizado já iniciar, empurrar a aeronave e chame para começar a puxar ela, ok? Estou iniciando o recuo da aeronave. Sim, 71, check trem autorizado, pouso 180 graus com 15 nós, através da direita. Livre pouso, web.